sua cavalona. Toma, sua cavalona. Toma, sua cavalona. Toma, sua cavalona. É o DJ Daniel Vídeos de São Francisco, Minas Gerais. Safadinha, você tá querendo mais. Do pouco tô, ela vê que vem. Do pouco tô, ela vai que vem. Toma, sua cavalona. Toma, sua cavalona. Do pouco tô, ela vê que vem. Do pouco tô, ela vai que vem. Toma, sua cavalona. Toma, sua cavalona. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Vai chegar, vai chegar.